Espírito Santo, eu estou a clamar. Vem minha vida abençoar, ó Senhor. Ele vem consolar. Sou castelo de areia, bem na beira do mar. Eu nem sei de nada, sou Senhor, mas tu és bom e salvaste minha alma, e agora em minha vida eu preciso do Consolador para livrar-me do abismo que em minha frente está. Esteja sempre a Santo, ao meu lado esteja sempre a renovar.